Redentora, nasceu Jesus. Da Virgem Maria, lá em Belém, seu berço não foi de ouro e nem de prata, mas com amor foi feito um berço de palha. Com apenas 12 anos ele pregava. Os grandes doutores se admiravam: como pode um menino ter tanto saber, sem ao menos as letras ele conhecer? Glórias, hosanas, Jesus nasceu lá em Belém pra salvar a mim e a ti também. Glórias, hosanas, Jesus nasceu lá em Belém pra salvar a mim e a ti também. Jesus continuou sua missão, curando os enfermos e salvando da perdição. Foi João Batista quem o batizou. O Espírito Santo naquela hora se manifestou. Foi Judas Iscariotes que traiu Jesus. E Cristo foi condenado a morrer numa cruz. Tudo isto ele sofreu para nos salvar. Por isso este hino estou a cantar. Glórias, hosanas, Jesus nasceu lá em Belém para salvar a mim e a ti também. Glórias, hosanas, Jesus nasceu lá em Belém pra salvar a mim e a ti também.